nas canetas e o maior é Portugal. Vamos lá, cambada, todos à molhada, isto é futebol brutal. Deixem-se de trenas, força nas canetas e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes saber ser os bufragueses das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem que seja pantufada, nós teremos na bancada muito mais de 10 milhões. Força portuguesa! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Vamos lá, cambada! Todos à molhada! Isto é futebol total! Deixem-se de tretas! Forçam as canetas! E o maior é Portugal! Vamos lá, cambada! Todas as Marias do mundo São puras, são lindas, são belas. Quem não tem sua Maria? Canal 2. Segredo, fui te procurar, mas não te encontrou. Esta certeza de te amar. canal 2 da Antena Web. salva quem gemes com um homem a guiar. São voltas, nem amor são voltas, são as voltas, são as voltas da baralha. Nem são voltas, nem amor são voltas, são as voltas da canalha. Nem são voltas, sete voltas, são as voltas da baralha. Nem são voltas, sete voltas, são as voltas da canalha. Cheia de rímel e crayon. distraída ao ritmo dance girl dos beats. Should be dancing, should be dancing, should be dancing, should be dancing. Rapariguinha do shopping, no banco do autocarro, faz a pressão da sua malha, faz o nariz delicado do suor da população e manifesta o seu enfado por não haver primeira classe. Ninguém do lugar onde cresceu, agora só anda com gente bem e vai ao sábado à noite à boate. Espapanante que masca chiclete, no vigor a juventude, uma estrela decadente dos bastidores de Hollywood. Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Olha o meu filho.